Agora você desce. Desce. Desce ou desce. Desce. Concentra na batida, o resto tu esquece. Esquece, alô, esquece. Mas quando o Juninho manda, menina, você desce. Desce ou desce. Concentra na batida, o resto tu esquece. Esquece, esquece. Você desce, você desce, você desce e vai. Você desce, você desce. Ela vai no chão. Que ele vai. Vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurra DJ Edson, empurra DJ Edson, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Cadê a torcida do Paysandu aí jogando a mãozinha pra cima? E eu quero minha produção tudo no escurinho aí. Tudo no escurinho, tudo no escurinho. E a torcida do Papão joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, torcida do Papão, bate na palma da mão. Deixa uma lista branca e a outra lista azul aí, por favor, minha produção. As cores do Papão da Curuzu. E agora joga o símbolo do Paysandu no telão espacial. E a torcida do Papão joga a mãozinha pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Ó. Uma lista branca, outra lista azul. O quê? Deixa no escurinho. Deixa no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Agora joga tudo azul marinho, tudo azul marinho, tudo azul marinho, torcida do leão. Joga no zé pra cima, torcida do leão. Só quem não gosta do Paysandu, bate na palma da mão. Bate, bate, bate. Joga o símbolo do leão aqui no telão espacial. Do leão, do leão. E bate na palminha, e bate na palminha, e canta assim, ó. Remo. Vai, Remo. O meu compadre que dá valor.